stations ahead, descend to 2,000 feet, CNH 1012. It's cleared, final X-ray approach, runway 10 of Salvador, report established, all localizer. Take off east descend 2,000, 1012, and clear X-ray approach, ELS for runway 10, and report established, Argentina 1912. Objetivo no 723, o senhor está seguindo como número 3 na aproximação do presente voo IPLO. Voo 134, Salvador Maceió, pronto. Voo 134. Salvador Maceió, 370 nível, via Upwisk 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju. 1208, controle, 5523, o transponder. Sentado 370, Maceió, 358, pega o controle 308, 258. Sim, após o decolar de primeira curva será à esquerda, ok? Reposte pronto para estacionamento, 1-3-4. Toma pronto para estacionamento, 1-3-4. Para o pushback, o Oxenéia 6224, na 01. 6224 no 01, está livre, reposte táxi. Livre a reportar para o táxi, 6224. Bono 868, boa noite, a sua identificação desce para nível de voo 0620, chega de Amare. Voo 1170, livre de restrições à frente, desce para 3000 pés, ajuste 1012. 3012, 1170. Indicada. Redução 2-1-0, nossa, está seguindo como número 4 na aproximação. Oi, startup, I'm pushback on the time 1-0. Stand by, because we don't have your squawk, and we will check with the center room and the flight panel, ok? Stand by to push back and set up at Europa 084. Okay, we keep on standing by at Europa 084. Boa noite, sem identificação desse nível de voo 070, chegada Mari. 570 Mari, 6212. Voo 9250, Salvador Ground. Voo 9250, correto. Também Recife, 1025. 1, alterna no 3325. Foro 25, alterna no 33, decimal 25 azul, 5001. Boa noite. Boa noite, bom voo. Outro lado. The time that the company did flight plan for today, at 1800 Zulu. Okay, stand by. We check here with the fast plane route, the fast plane room. So stand by a minute to until your fast plane arrives here, okay? Yeah, stand by, please. Thank you. Go 9250 Salvador Brás again. 9250. Could you confirm your position? We are on gate number 4. Thank you. Decimal 6. 1186. Thank you. So long. Obrigado. Gracias. Sound again. 9250. Go ahead. Are you ready to respond to gate 4? Hey, Pim. Okay, your flight plan and another one, there was a problem, and we are waiting for the solution, actually. And until now, I don't have an exact estimate from your flight. If you do want to start your startup and push the aircraft into the APON-3, I think that in 10 minutes, your AT clearance should came. Okay, thank you for your attention, but I prefer to wait on the entry at the present position, please. Okay. Thank you. Down on Lockett. Down on Lockett, yes. Argentina 1912. Runway 10, wind 080 degrees, 13 knots. Clear to land, runway 10, Argentina 1912. Contatos no Oceaname 224. Estamos com 7, 8 a bordo. 2 horas, Recife, Nova Fernanda. Tirado o táxi. Via Índia, ponto para a torre, 1862. Via Índia, no ponto espera, 1862. Europa 084 ground. Go ahead, Europa 084. Ok, so start your push and start up, coordination with your ground staff. Your AT clearance should came in on 5 minutes. Ok, we understand we are clear for push back and start, Europa 084. Affirm. During the taxi, you will copy your AT clearance. Roger, we'll receive the clearance on taxi, Robert Union. Bono 868, livre descida para 4 mil pés, ajuste no 012, está livre da restrição de altitude em Itape. 4 mil, bem 12, livre da restrição, voo 1, Channer 6212, desça para nível de voo 050. 050, né, 212. Plan 3178, inicie redução 1709. 1273 para o localizador esquerda, proa 160, reporte estabilizado. 160, localizador, 733. 1178, desça para 2000, 1012. E final, ele é SXA, pressão 0, reporte estabilizado. 1, 2, reporte estabilizado. 1273, completa a curva esquerda para o 150. 150, completando. Go 19, Argentina 1912, on the ground at 545, located on the bay, alright? Contact the ground frequency 121-19. Quick. Okay. Back in the runway, 1219. Hold up. Bom, 70, passando 1000 pés, baixado e travado. 7, 1170, aguarde pista livre. Guardando. Estabilizado e visual contraste à frente, 723. 723, completa final, torre 118, decimal meia dúzia, bom pouso. 186, boa. 18868, redução 209, descendo para 2000 pés, 1012 ajuste, livre final SXY pistola 0, reporte estabilizado. Estabilizado 2000 pés, em redução, autorizado de 1868. CNR 6212, desça para 3000 pés, ajuste 1012. Redução 200 nós, ajuste 1012 em Salvador. Ajuste 1012, desce para 3000, reduzindo 6212. Vai passar o índice externo, baixou e travou. 1723. Continue a aproximação, cheque bem agora de pista livre. Agora é pista livre, 723. Olá, 250, ground. Localizador 3178, vai seguir a aeronave da Gol que está passando agora o externo, completa final torre, 118.62. 362, boa noite, 3178. Boa. 7, libere pista pela direita, solo 1219, feliz manobras. Bem, só livrar a direita, solo 219, bom, 70. Estimated time will be 1 hour and 3 minutes and diverted to Sierra Bravo, November Tango. Just the speed. Mach point 77. 77 in knots, do you know the speed? I must put the speed in knots. I'll study back. 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Okay, thank you. Thank you. Paulo Salvador, boa noite, o voo no 170 de Pantanal. Via Alfa, mantenha-se da Juliette. Zona 2 completa a redução 1709. É do 1709, tá do 1709. Estabilidade ALS 10. 1178 chamou? 3178, estabilizado ALS. Na aproximação, cheque 3 aguarde pista livre e o 3178. Guardando pista livre 3178. Bono 868, completa sinal torre 1186. 186, quanto torre, Bono? Oceaner 6212, desça para 2012. Livre sinal, ele acha que tem pistola zero, reporte estabilizado. Cadê o que está autorizado em ALS, 6212? Afirmativo, só reportar estabilizado, 6212. Passará, 6212. No solo 49, libere pista pela direita, solo 1219 e agilize manobras. Calma aí, comandante. S23. Solo noite, boa noite, 723, livro. 723, boa tarde, via Alfa, mantente da Juliette. Alfa, tente da Juliette. Livre pouso na 10, 3178. Para o táxi, 61 após 61-1215, Salvador. Via Pátio, Índia, quanto para a torre? 18-662, na justa. Zona 22, Xaner, completa final, torre 118, meia dúzia, bom pouso. Muito bem, obrigado. Continua travado. 868, quer negar no 012, cheque trem, agora de pista livre, 1868. Continua a aproximação, cheque trem, agora de pista livre, 6212. Mais travado, mas eu fico livre, 6212. Bom ponto, Dani. Valeu. 868, baixado travado? Boa, de novo. 868, livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 15 nós. Livre pouso, pistão no 0, boa noite, 68. Visada final, LSX, pistão no 0 de Salvador, reporta estabilizado. Solo 53, libere pista pela direita, solo 1219. Libera, 219, 19. Opa, 084, ground. 084, we ready for taxi. Ok, start your taxi until hold shot, we made my frequency, and I don't receive your ET clearance yet. Ok, boy. But I understand we can proceed for taxi? Affirm. Proceed your taxi until hold shot. We know my frequency. And we have two minutes. Hold 3. Maybe you copy your flight plan. The pouso, pistão 0624, visão coronavo nacional. Afirmo. Após o pouso da mesma, a Lima tem pistão 0624. Após a linha. A Lima tem 1 on the ground. Go ahead, Argentina 1, 92 1. FT Airbus 330, continue attacks until gate 11, correction, gate 10, gate 10. and at AB in gate 07, you will follow. Instruction for the follow car. After the 330 speed of line, Juliet to gate 10 and follow car. Argentina 1912. Affirm. O 1170 vai prosseguir portão 9, parte 1. Vai manter a posição no prévio do 7 e aguardar o follow, o carro, o follow me. Posição 9, parte 1, aguardando através do 7, ou 1170. 1723, vai prosseguir Juliette, parte 3, posição 5. Correu no pátio 3, posição 5, é isso? Afirma. Ok. Tá 3178, vai prosseguir Juliette, portão 7. Juliette, para o 7. Follow, Chanel 6212 de volta, escuta. 6212, táxi Alfa, mantém-se da Juliette. Alfa, mantém-se da Juliette, 6212. Alfa 084, Aeroaeroscope. Go ahead, Europa 084. You are clear to Madrid, flight level 390, via Upper Zulu 10 until Natal. After that, you are clear in according your flight plan route. Airborne runway 10, left turn. Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha, and Zipar transition. Zulu, India, Papa Alpha Romeo transition. Salvador departure on frequency 120.80, and stand by to spoke. Ok, 084 is clear to Madrid, flight level 390, number 010 to Natal, then flight plan route, Puka departure, CPAR transition, departure frequency will be 10.8, standing by for spoke, 084. 084 is correct, remember my frequency, and wait for further instructions. 084, standing by for further instructions. Pessoal, a posição 1 no livro, 723, poderia seguir para lá? Confirme. É o voo 723, também a posição 1 no livro, 62 também. 1723? Afirmo, senhor, 723. Se a sua companhia infra-aero permitir, para mim, tanto faz, comandante. Essa escolha de posição é a coordenação entre os dois. Prossiga até o pátio 3. Mantenha-se naquela faixa do asfalto mesmo, antes do concreto. Pode tentar a coordenação com a companhia dos senhores. Se for permitido, depois o senhor faz o 180 e retorna. Combinado. Tentando, vou indo pra lá devagarinho. Depois de volta. Obrigado. Por nada. Alfa, próximo para a sua parte, agora 868. 868. Prossegue Juliette, porta 1. Juliette, estabilizado, elétrico do serviço do 4107. E o 4107 complete nosso emitor em Salvador, 118.62. 118.62, 4107. Obrigado. Delta 3152, boa noite. Acione identificação, desça nível de voo 050. Apresente voo ITAP. General 02, continua a aproximação, bate pista livre. 02, eu vou precisar de 4017. Uno 134, autorizado a decolar de pista 10, vento 080 graus, 13 nós. Autorizado a decolar de pista 10, bora 134. O 6212 vai prosseguir posição 8 no pátio 3. Posição 8 no pátio 3, 6212, está livre, ingresso? Afirmo, autorizado até o pátio 3. Ok, ingresso no pátio 3, 6212. Solo, agradeço a colaboração e está seguindo para o 723, seguindo aqui para o 723. Obrigado. Por nada, boa noite. Baixando agora, 407. Sente, pode baixar e travar. Uno 134, decolou 01 no controle, 1208. 208, 1134, boa noite. Boa noite, controle, gol no 134. Gol no 134, contato radar na decolagem, sub nível de voo 370, perfil Pucajão Maracajá. Pucajão Maracajá, central 370, 1134. Baixar travado do 407. Autorizado com uso pista no 0, vento 090 graus, 139. É. Autorizado pouso. Sadir 8. Voo 9250, na escuta? 9250. Pronto, push? Pronto. Autorizado puxar e... Quer copiar agora ou após o push? Pode copiar agora. Autorizado, Recife 370, via Perisco 58. Decola no zero, curva esquerda, sai da Pucaracaju. Controle 120.8 e transponder 5533. Hey, so we have it on site, Europa 384. Answer, this is a hashtag. Clear line up and maintain runway 10, Europa 084. After landing aircraft, line up and wait on 10, Europa 084. Pucaracaju 370, voo 9250, obrigado. 9250, correto, reporte para o táxi. Contra para o táxi, autorizado, puxa acionamento, muito obrigado. Não nada. Azul 4107 no solo 04, libere pista pela direita, solo 1219. Pela direita, solo 19, 4107. Solo 1207. 4107 vai prosseguir. Táxi via Alfa e reportar antes da Táxi e Juliette. Alpha 084, clear takeoff, runway 10, wind 180 degrees, 13 knots. Correction, 080 degrees, 13 knots. Clear for takeoff 10, Europa 084. Chanel 6224, chame Rio Centro Recife, as frequências zona 2545, alternando 126.85. 2545, 2025, Chanel 6224, boa noite, Rio. Boa noite, Morro. Gol 1134, chame Recife, 12545, alternando 126.85. Aqui é 12545, 2085, 124, boa noite. 3152, livre de restrição, desça para 2 mil pés, ajuste 1012, livre final SX pista 10, aposta estabilizada. É o 3152, então descendo para 2 mil, encontrando estabilizado. Salvador, boa noite, Europa 084 with you, climbing level 390. Europa 084, radar contact on departure, climb flight level 390. Puka departure, Zipa transition. Zipa 390, Puka departure, Zipa transition, Europa 084. Muito boa noite, acione identificação, voe direto e TAP, desça para 3 mil pés, ajuste 1011 no momento. Taxi 85 a bordo, 2 horas e 20, alterna Natal. Ajuste agora em Salvador, é 1011. 1011, 3152. Via Índia Alfa, 1-9-2-0, obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite, eu sou 9250, ponto 0010, tá pronto. 250, a linha decola, pista 10, vento 080 graus, 13 nós. A linha decola 10, do 9250. Salvador Europa 084, could we proceed from after Fuca direct to Sipar? Stand by for coordination, Europa 084. Stand by, Europa 084. Zero 98, sem identificação, desça para o 050, chegada Mari. Zero 8, boa noite, Gol 9250. Controle Salvador, boa noite, Gol 9250, 1600, 370. Na Fuca, Aracaju. 9250, contato radar na decolagem. Suba nível de voo 370, perfil Fuca. 370 na Fuca, 9250. Europa 084, Salvador approach. Go ahead, Europa 084. By now, fly direct to Zipa intersection, but you're restricted on flight level 350. Fly direct to Zipa, restricted flight level 350. Roger, direct to Zipa and initial level 350, Europa 084. Tá 3152, Torre Salvador 118, decimal 612. 3262. Torre Salvador, boa noite, Titã 3152. Vamos agora 2:30 no Índia Serra. 3152, boa, checklane. Agora embaixo travado. 3152, pouso autorizado, 910, o vento em Salvador 080, 129. Agora vai passar o Índia Serra. Baixo travado, avistando. Excelente, foi localizado. 080, 129, 3152. Europa 084, contact Recife Center, frequency 126.85. 2685, Europa 084, bye bye. 9250, chama Recife no 2085. Recife 2085, uma boa noite, 9250. Direita 219, boa noite. Direita 219, boa noite. Solo Salvador, muito boa noite. Exato 3052, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06. Tan 3600, para 2000 pés, autorizado final, reporte estabilizado. Ou 1098, desce para 3000 pés, ajuste no 0111, reduz para 2009. 3009, reduzindo 2109, ou 1009. Localizador com campo à vista, 3600. 2600, torre 118, decimal meio. 2600, então, Salvador, uma boa noite, então, 3600, final 10. Foi passar estabilizado, gol 9098. O 3600 está na final baixada travada. Pouso autorizado 1011 agora, ajuste 080 129. Livre pouso, então, localizador visual com a pista, o gol 1098. 1098, torre 118, decimal meio. 1186, gol 1098. Salvador, gol 1098, 2,5 milhas para o externo, trem baixado e travado. 098, a segunda, mais pista livre. Aguardando, 098. Posição 1, autorização Aracaju. 8.68, prepare Puca, Jamo após Aracaju, agora estante para a cópia. Direita, solo 219, 2500. Solo, boa noite, estante 3600. 300, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, 4, 300. Almirante. Pronto. Salvador Aracaju, 320, confirmando, 230, nível autorizado, via Golf 677, decolada 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. 120, outro controle, 5544 nos. 230, Aracaju, Golf 677, decola, curva esquerda na Puca, Jamo, Aracaju, 208, controle, 5544, Jamo, Aracaju. 230 nível, copiado? 230. Partiu e pode para o estacionamento. Salvador Campina Grande, 370 nível, tá pronto? Salvador Campina Grande, 370 nível, veio peso 10, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, Flock 1208, controle 1208, controle 5547, transponder. Controle 1208, confirmando a aerovia Epsilon 10, saída Serapucas e Par, primeira curva à esquerda. Correto, resposta para o pressionamento. Zero nove oito, solo 29, direita 219. Direita 219, 098. Boa noite, Gol 098, livro. 098, Alfa, reporta da Juliette. Alfa, reporta da Juliette, 098. Juliette, botão 4. Juliette para o 4. Sou 4221, com a Bravo 340, Confim. 4221, Salvador Confim, prepare da Eulia da Bridge, agora distante para a cota. Da Eulia da Bridge, agora distante para a cota. 4221. 098, ingresso na Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 0098. Equador 21 da Azul, tá pronto? Pronto. Falando com Fins, 340 nível, via Upper Zulu 6, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda Bridge. 1208, controle, 5541 no transponto. Autorizado, 340 para com Fins, via Upper Zulu 6, decola da pista 10, curva direita, da El, Leda Bridge. Controle 120.8. Pode corresponder 5541. Equador 221, no procedimento correto, resposta para o estacionamento. Na escuta do 3555. Afirmativo. Boa noite. Estamos batendo 4-0, passamos contra e estamos na prova de bom. Felipe 5555, passando a identificação na Proa de Bom, repórter no ideal. Tá, Salvador Ground, boa noite, Argentina. 1913, 210 with information, Bravo. Argentina 913, Salvador Tio Sierra, Alpha Bravo Echo, 380 flat level, via Upper Zulu 21, after flight confirm flat plane route, encosta on the 10, after right turn, Arbor departure, after Elefa, 1208. Salvador Departure Frequency and Squawk 5545. Please say again for Argentina 1913. Repeat all the copies.